vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das Vozes da Dolores. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Como é normal, finalmente, normalidade restabelecida. De volta! Haja alguma instituição em que haja normalidade restabelecida? Se somos vieram... uma instituição? Sim, vamos dizer que okay. Sim. Vamos dizer que sim. Ok, gosto. Se... eu tenho que desligar isto porque estão a ser muitas distrações. Se vieram para aqui à procura de discussão sobre a personagem Dolores, uma das handmaids de Handmaid's Tale, não falamos aqui de Handmaid's Tale, falamos de Westworld. E ainda bem. Sim. Porque eu não vi Handmaid's Tale. Mas devias ver. Está bem, já te expliquei que tenho mais coisas para fazer. A nova temporada está muito gira. Está bem. Pronto. Quando eu entrar de férias. Vejam também, que é uma boa série. Vamos falar do Westworld num episódio em que só temos um tópico, praticamente. Não, já falámos sobre isso. Tá não bem, é um tópico. Está bem, mas só é temos... um point of view. Sim. Mas tens muitos tópicos. Está bem, mas temos só um point of view. Sim. E temos toda a explicação de uma história que já se arrasta desde a primeira temporada, desde as origens do parque. Sim. Que ainda não tinha sido explorada uhum. deste point of view. Pensem nisto como o que o Rei Leão 3 é para o Rei Leão 1, que é o Rei Leão 1 visto do ponto de vista do Timão e Pumba. Ok, nunca vi o Rei Leão 3. É o Rei Leão 1,5. Está-se bem. Pode ser considerado assim. Está-se bem. Neste caso foi a perspectiva de... Eu quero pronunciar bem o nome dele. Akechita, um dos elementos da Ghost Nation. Tivemos, o líder? Sim, podemos. Vamos é dizer o líder. Que sim. Vamos dizer que sim. Tivemos finalmente um episódio muito prometido já desde o início da série. E lá está, tivemos tudo desde da perspectiva dele, desde antes da abertura do parque. Até ao massacre do Wyatt, até ao massacre do Ford e do Journey into Night, não é? Uhum. Tivemos direito a todos esses momentos vistos pela perspectiva dele, neste caso ele a chegar depois das coisas acontecerem. Uhum. Como é que, já agora, antes de falarmos disto, fala-me rapidamente sobre o episódio anterior, o que é que achaste? Epá, eu vi o episódio ontem, não me estou a conseguir lembrar de nada, bloqueei. É o meu nível de cansaço. Sim. Espera, dá-me um ponto para eu pegar. É que isto há certas pessoas que vão a Chicago e depois vão ao nosso Primavera Sound. Pronto, então, tiveste o Bernard e o Ford a conversarem um com o outro. Ok, isso foi espetacular. Sim. Foi espetacular. Tiveste a continuação da história da Maeve, que se podem ligar os últimos três episódios, o 6, 7 e o 8. Adorei a Angela explodir com aquilo tudo, foi tão bom. Sim, eu foi pensei nisso quando vi a cena bom. De género. Finalmente esta gaja morreu, a Marta vai ficar tão não feliz. Não, a minha cena não foi ela morrer, foi... A cena foi ótima. Foi tudo, foi ela naquele flerte. Sim. Maquiavélico, sim, foi tão sim, bom! Sim, sim, e quando ela lhe diz Welcome to Westworld. Pum. Ah, lindo! Que delicioso, a sério. Eu vi o episódio num sítio onde toda a gente à minha volta estava a estudar. E okay. Eu era a única pessoa no ócio. Sim. Portanto, tiveste silêncio, o que é bom. Não, eu tinha fones. Ah, também. Mas também tiveste tal. Não era ambiente... uma biblioteca. Não? Não, e não era uma faculdade. Era um Starbucks. Não, é o equivalente do Norte ao Starbucks. Ah, Costa, né? Exato. Pois. Eu estava a tentar não fazer publicidade, né? Não, podemos fazer publicidade. É só para a malta lá do Norte saber. Nós conhecemos o Norte. Ok. Eu sou de Aveiro, porra. Tipo, come on, a sério. Porra tipo? Porra tipo, Manel? Sim. Está-se bem. Sim. Sim. Pronto, tivemos o ataque à mesa com o Peter Abernathy a morrer às mãos da filha. Sim, sim. Ou do Wyatt. Who the hell cares anymore? Okay. A Angela estará morta? Estará mesmo morta? A partir de sim, porque o objetivo da Dolores era eliminar todos os backups. Portanto, uhum. backups eliminados, à partida não há como. Bem, falta um backup. que é o que está nas mãos cérebro dela. Do Peter Abernathy. Que é o que está nas mãos dela. E temos as duas semanas depois do massacre, o setor 16, zona 4, onde estão todos os hosts, presumivelmente mortos, inundados, que é também onde está a porta que o Akechita descobriu hoje. Descobriu neste episódio. Ou seja, temos uma porta para o nome da temporada. Ao contrário do labirinto, que não tinha representação física, aqui temos uma representação. Aliás, tinha representação física, mas era numa peça e não era algo físico. Aqui temos, de facto, uma porta. Que, para já, se não nos levarem pelo mesmo caminho da temporada anterior, é a mesma representação física, é a mesma porta que eles têm de atravessar. Bem, é assim. A porta tem estado subentendida desde o início da temporada. Aliás, como vemos na capa do podcast. São bonitos, eu sei. Sim, são sim bonitos, vamos ignorar este para já. Não, não vamos. Mas, pronto, a porta tem estado subentendida, não é? Quer dizer, a chegada da equipa de resgate. Portanto, eles tinham que vir de algum sítio, não é? Sim. Pronto, as personagens todas a dizerem há um mundo lá fora e eu quero chegar a esse mundo lá fora. O Akechita a dizer que ele está no mundo errado e quer ir para o mundo certo. Portanto, tudo... Eu acho que não faz sentido eles continuarem com a mesma metáfora do objeto de desejo de toda a gente ser algo metafórico, não é? E não palpável. Porque se fazem sempre isso, quer dizer, perde-se um bocado a piada. O interessante aqui é perceber se eles chegam realmente à porta e se a porta está ali ou se vão ser barrados a meio do caminho. E o facto de ter sido o Akechita o primeiro a encontrar a porta... Não é? Porque para todos os efeitos destas personagens todas que estão à procura, ele foi o primeiro e talvez o único a ver realmente a porta até agora. É interessante e ele querer chegar lá não com o propósito de ser livre, mas de levar Koana com ele. Pronto, foi um episódio. Quando me perguntaste, eu mantenho a minha opinião. Foi um episódio muito bonito. A minha questão com a porta é sempre uma porta no meio de um poço, não é? No meio de um pit, não é? De um buraco. O que é que é? Onde é que liga aquilo, não é? Não tenho... Lá está, porque aquilo é uma porta que dá para uma parede de pedra, ser um túnel. De rocha. Pode ser um túnel. Sim, pode ser um túnel. Pode ser um túnel com carris lá dentro. Em que tu tens uma viatura, pronto, pequena, preparada para transportar pouca gente, não é? E que liga subterraneamente ao continente, pronto, ou um espaço de terra maior e mais e com, pronto, desenvolvido sem ser o parque. Portanto, não tenho nenhum problema com aquela porta estar ali. Eu fiz este momento de espera que é para cortar isto no último episódio, quando se provar que tens razão, que é para acontecer o mesmo que aconteceu na temporada anterior de Game of Thrones e depois fazer um clipe a mostrar nós previmos isto. Como os Simpsons. Nós somos os Simpsons. Basicamente somos os Simpsons. Somos os Simpsons Westworld. Ok. Sim. Acho que a porta não pode estar assim acessível imediatamente, senão toda a gente a encontrava, não é? Portanto, eu acho que aqui a piada da porta... É justamente essa, ela estar ali num sítio que à partida parece inacessível, mas que não é. É muito mais simples do que aquilo que parece, mas a dificuldade é chegar lá e não passar. Eu estava a pensar em tudo o que já vimos do que acontece depois, na cena das duas semanas depois do ataque, não é? E estava aqui a pensar se a porta não poderá ser a forma como aquele buraco se inundou. Também pode ser. Ou seja, aquilo pode estar com algum tipo de ligação de água lá dentro e ter morto toda a gente. Pode ter ser. Inundado aquilo e ter... Ou então a água que estava ali originalmente foi a água que foi usada para criar o oceano do Journey into Night, por exemplo. Porque o Ford montou sim, ali um oceano. Sim. Portanto, a água teve que vir. Aliás, a ideia é que ele montou o oceano, mas depois também temos a noção de que aquilo é uma ilha. Não, mas aquele pedaço de água, não é? foi criado, foi ele que o criou, só que a dimensão é tão grande que tu tens a ideia de que é um oceano. Sim, sim, sim. Mas para as dimensões da ilha, aquilo realmente é um corpo de água muito, muito grande. Eu nisso lembro-me sempre do Truman Show, com o Ed Harris, curiosamente. Não vi. Jim Carrey é um tipo que está preso numa retoma há 30 anos e é um reality show que acompanha a vida dele. É muito bom, é um filme muito bom. Portanto, e o Ed água... Harris é o, basicamente, o Ed Harris é o mentor do, do programa. É um bocado que o Robert Ford está é a fazer no Westworld. Ok. Mas quer dizer, a água que o Ford usou teve que vir de algum lado, não é? E, sim. E pode perfeitamente ter vindo daquele poço. E cada vez que se abre aquela porta, entra a água. Pronto, porque o Akichita viu aquilo há muitos anos, não é? E viu aquilo drenado. Podemos dizer que ele viu aquilo um bocado depois de... daquela cena... Um bocado depois, não. Bastante depois, porque ele já tem um ar um bocadinho mais finalizado. Este não é finalizado, mas um bocado mais avançado do que quando vimos, por exemplo, o William a mostrar aquilo à Dolores. William há uns episódios, sim. O William a mostrar aquilo à Dolores? Sim, o William jovem. A mostrar o que na versão do Jimmy Simpson. A mostrar o poço. O poço, o buraco. Ah. Enquanto estava a ser escavado. Sim, sim, sim. Sim, porque aquilo já o parque estava em funcionamento. Sim. Já o Logan... E havia lá umas estruturas de metal ao lado, no canto inferior direito da imagem. Há lá umas estruturas de metal. Sim. Que me parece-me razoável se tivermos de datar isso. Sim, sim, pois, sim. Já foi depois dele ter visto o Logan. Exato. Teoricamente, claro. Podem estar a brincar com as timelines, embora não me pareça... Não, e faz, não, muito não sentido. Faz muito sentido, considerando não o não faz muito sentido, porque ele diz... Episódio. Houve uma coisa que ele disse que mexeu comigo e que me fez ir à procura. Portanto... Sim. Vimos o Logan. Vimos o Logan. Vimos o Logan, perdido e completamente desidratado. Mas nós sabíamos que o Logan não ia morrer no parque. Porque sim, já foi dito que ele morreu de overdose. Portanto, morreu de overdose porque se calhar também perdeu o tique e o teque, não é? Mas eu quero ver mais do Logan. Eu quero ver pois, o resto da vida do Logan. Não sei se vai ser agora. Apesar dele ser um asshole de primeira. Mas é aquele mas... asshole de quem tu gostas. É um bocadinho como, sei lá, como o anão em Game of Thrones. Não, ele é more likeable. É um bocado como o Lee no início da temporada e agora não. Agora o Lee é um personagem completamente diferente do que era no início da temporada. Pelo menos a então, as revelações que tem feito. Podemos compará-lo ao Jamie Lannister também, que era um asshole no início e agora é aquela personagem que nós tipo, eu não estava à espera de gostar de ti. Logan. Sim. Não, acho que ele entra naquela categoria de asshole de epá, tipo, vai continuar a ser, a vida dele está perdida, enquanto o Jamie Lannister ainda tem algum tipo de heroísmo na sua vida, como o Lee também, embora o Lee seja muito mais cobarde, mas isso faz parte dos traços dos personagens, mas aí se quisermos fazer mais um paralelismo entre Game of Thrones e Westworld, porque existem, como por exemplo ter uma líder loira que lidera as suas tropas, que cativou em vários locais contra uma estrutura de poder única. Ok. E que usa alguns conceitos de sobrenatural. Bem. Mas aí acho que o Jamie pode ser mais comparável ao Lee em alguns aspectos. O Logan é um bocado gajo. Ele é um merdas que está para aqui, mas queremos ver como é que é o final dele. Okay. O final miserável dele. Ok. E mais? E mais? Vamos deixar a porta, vamos deixar o Logan. Sim, o Akichita foi... É, disse bem. O Akichita foi... Vimos neste episódio que ele foi o primeiro host a ganhar consciência. A perceber-se do verdadeiro significado do labirinto. De ouvir vozes. Por isso é que hoje este podcast devia-se chamar As Vozes da Akichita. Mas ele foi o primeiro de todos. E foi bastante surpreendente isso, por acaso não estava... Mas eu acho que o mais interessante foi ele ter conseguido passar despercebido 10 anos, porque isso é dito no episódio quando falam no update. Sim. falam em... dizem o... Ou são só atualizados quando morrem. Exatamente. Mas, ou seja, o Akichita teve 10 anos sem lhe acontecer nada. Sim. Completamente off the grid, quase, em que ninguém se apercebeu o que é que estava a passar. Portanto, ele ganhou consciência, tornou-se o líder da Ghost Nation... E ninguém deu por nada. Eles no behind the scenes falavam do tratamento que é dado aos nativo-americanos e especialmente aos atores nativo-americanos. Este é o segundo episódio desta temporada em que tens atores de uma determinada etnia a serem usados num episódio, com o episódio praticamente todo dedicado a essa etnia, depois do Akane no Mai. Em que tivemos o Shogun World, em que usaram atores japoneses, conversas em japonês ancestral, sim, pronto, japonês tradicional. Aqui tivemos a mesma coisa, mas do ponto de vista nativo-americano. A mesma coisa do ponto de vista nativo-americano. Eles até referiram que se conhecem todos uns aos outros já há muito tempo. A comunidade de atores é pequena, sim. Exato. Mas acaba por ser... acho que é mais um fator a contribuir para a nossa imersão no episódio, na história e no universo específico. O bom elenco. E o facto de ser um elenco muito fiel àquilo que se está a tratar. Porque eu não tive dúvidas nenhumas de onde é que estava, porque bastou-me olhar para os atores, quer dizer, aqueles ossos aqui, sim, completamente característicos, o cabelo, a maneira de falar... Postura. Eu não tive dúvidas nenhumas de que era um episódio sobre um qualquer tema nativo-americano. Por isso acho que, mais uma vez, os criadores estão de é a Heart Shape Box. A Heart Shape Box, sim. Estava à procura da música que era usada, uma versão da Heart Shape Box. Da Heart Shape Box. E acho que, quer dizer, os produtores, os criadores estão de parabéns novamente, porque acho que foi um episódio muito bem construído e com um nível de imersão para quem está a ver muito grande. E acho que às vezes falta um bocadinho nisso quando tentam transmitir temas e histórias específicas, não é? Sobre determinadas regiões ou um determinado povo. E acho que o Westworld fez isso muito bem com o Akane no Mai e fez isso muito bem agora. Mas eu estava a trazer este ponto e agora lembrei-me porquê. Porque ele passou despercebido um bocado, 10 anos. Não será também isso um bocado reflexo de quem manda no parque e de alguma forma também o aspecto de crítica social que já tivemos em Westworld em relação à tecnologia, mas neste caso em relação aos nativo-americanos, de... Pá, eles passam despercebidos, vocês nem sequer se preocupam com eles? Eu acho que não. Eu acho que a quem está no comando aquilo não passou despercebido, tanto que o Ford não estava... Já vamos aí. Eu acho que não é... Eu não vou tão longe, porque os nativo-americanos não passam despercebidos e nunca passaram despercebidos na história dos Estados Unidos. Atenção, okay? Quando digo que do comando, estou a falar da gestão dia-a-dia do parque. Tudo bem, não tudo bem. Não tanto do aspecto do Robert Ford, mas de quem gera o parque de Águia. Sim, mas estavas a falar na questão da crítica social. A história dos povos nativo-americanos nunca foi despercebida, não é? Nunca passou despercebida. Portanto, acho que aí não é... Não estou a falar da história, estou a falar do tratamento que lhes é dado. Mas eu acho que não podes dizer isso, porque não é verdade. Eu não consigo ver que no dia-a-dia ou em qualquer momento... da história dos Estados Unidos em que se possa dizer que a questão dos índios nativo-americanos passou despercebida ou que, eles estão ali, não os vamos chatear. Eu acho que isso não é justo. O exato oposto, não é não os vamos chatear, é vamos lá e vamos tirar-lhes as terras deles. Então não é indiferente. Eles não podes dizer que eles passam despercebidos, porque era isso que tu estavas a dizer. Sim, estou a dizer isso em nível de tu tens todo um ambiente que está construído. Não é? Tens toda a Sweetwater, que é o centro nevrálgico daquele mundo. Sim. E depois tens a partir daí é que parte a exploração, mas por alguma razão ele consegue sobreviver 10 anos, os outros membros da tribo também conseguem estar no loop, mas também não são atualizados tão... Mas se calhar não são atualizados porque não são detectados erros. E não é por passarem despercebidos. Eu acho que não são é detectados erros. Porque o nível de percepção e de awareness deles não faz despoletar avisos, pronto, não há, não é como a Maeve e a Clementine e a própria Dolores que começam a fazer ali as neiras da torta e a direita e que sim, olha, espera aí que temos aqui qualquer coisa a acontecer que não era suposto. O próprio Akichita foi muito discreto, ele ganhou a sua própria awareness, mas percebeu que aquilo não era para todos e tentou exatamente ter noção qual era a extensão, e qual era a extensão daquilo que lhe estava a acontecer, se afetava outras pessoas, se as pessoas se lembravam dele, se conseguia voltar à sua vida. Até porque a segunda pessoa com quem ele teve contacto e que conseguiu descobrir memórias passadas foi precisamente o interesse amoroso dele, que era a Kohana. A Kohana, e antes disso ele também conseguiu, antes disso não, mas logo depois também conseguiu com a líder feminina da tribo. Sim. Ela também percebeu que havia ali qualquer coisa que não fazia sentido. Whichappy, sim. Pronto. E ele tentou também... Perdão, alertá-la, tanto que nós depois vemos mais para a frente, quando ele capturou o William... Que ela está lá, pintada, mas que também está lá. Por isso, eu acho que não foi o... Ah, eles estão para ali, não nos vamos preocupar. Foi mais um... Eles fizeram tudo dentro do loop deles, sem despoletar triggers, que conseguiram passar despercebidos. Mas não foi por desinteresse da outra parte, foi por esperteza deles, percebes? Não foi por falta de manutenção, exatamente. Foi por inteligência, exatamente. Que, quer dizer que a Maeve fez exatamente o oposto. A Maeve tentou ao máximo dar nas vistas para a levarem para o laboratório, para ela fazer os tweaks todos que queria. O Akichita, não. Ele tentou passar despercebido para perceber exatamente... Como é que podia ganhar com... Eventualmente apercebeu-se disso também, e aquela cena dele de que podia manipular e a sua própria morte e ir ao centro de operações. Mas aquela cena dele na mesa é fantástica, mesmo a explorar as antigas instalações. E lá está, eu acho que é um episódio muito bonito e bem feito. Quer dizer, as cenas estão todas, são sublimes. O momento em que ele ganha a sua própria consciência, em que percebe que a única maneira de voltar a ver a Kohana é se morrer e for parar lá abaixo, e se falar com os que estão lá em baixo, pronto, que como é que se chama? A anciã, pronto, não me lembro o nome dela. Sim. Que ela diz os da tribo falam nos outros que estão lá em baixo e pedem para serem visitados por eles e não sei o quê. E ele percebe, ok, peraí, há aqui qualquer coisa que eu tenho que fazer, portanto deixa-me lá jogar com isto para ter vantagem. E ele vai lá abaixo, e a cena em que ele encontra a Kohana naquela storage room. É mesmo, é de partir o coração. E o momento em que a câmara desfoca a Kohana e olha um bocadinho na diagonal para o outro membro da tribo também, e em que vemos na cara do Akichita que, ok, eles são robôs, isto é fabricado, não vou conseguir nós nada daqui. Nós somos robôs, nós estamos num mundo fabricado, não pertencemos aqui. Mas essa é que é a chave, não pertencemos aqui. E o que vai de encontrar aquilo que ele disse no início, que é, este é o mundo errado, eu estou no mundo errado. Por isso é que, quer dizer... É sempre do ponto de vista dele, mas é ele a espelhar todas as emoções dos robôs que ganharam consciência. E depois tem, pronto, é um episódio onde eles falam de onde veio a Ghost Nation, estavas a falar no massacre do Wyatt. A única diferença é que ele teve mais tempo para se aperceber disso e para criar estratégias. E acho que ele foi inteligente. Eu acho que ele, ao contrário dos outros, em que começaram a fazer logo o escarcéu, assim que ganharam a consciência, não, ele foi muito inteligente e foi apalpando o terreno, foi percebendo até onde é que podia ir, o que é que podia fazer, quem é que tinha com ele. O momento em que ele entra naquela vila depois da Dolores ter matado o Arnold, e o vemos a chegar à mesa e a agarrar no labirinto, e o ar dele em que nós percebemos, ok, houve ali uma pecinha que fez o clique e aquilo encaixou tudo. E ele depois, e eu tinha ficado curiosa quem é que andava a tatuar nas cabeças dos índios o labirinto, e percebemos que foi ele que andou a pôr em todos os membros da tribo que estava com ele. Eu acho que foi um episódio em que não aconteceu muita coisa, mas houve muitas pontas a serem atadas. E tivemos mais uma vez o Robert Ford a aparecer e a mostrar pouca surpresa em relação àquilo que estava a passar com a Akichita também. Sim. O que, pronto, quer dizer, ele não passou despercebido. Não é só isso, acho que aqui tivemos um verdadeiro momento do Robert Ford a não fazer jogos. O jogo já estava em curso. Sim, sim, sim. Não é isso. É não falar em código como vamos a falar. Ou então a não falar... A não ser creepy. A ter mesmo uma conversa sim. séria. Mais ou menos. Houve ali um momento em que ele lhe diz... fica a ver mais um bocadinho que vais perceber o que é que tens de fazer. Uhum. Epá, foi críptico. Foi enigmático, não sim. é? Quer dizer, é mais um daqueles momentos em que tu quase que apetece dizer pá, desembucha, diz-me. Ford a ser forte. Diz-me é o que é que vai acontecer, eu preciso Robert Ford saber. A ser Robert Ford. Mas eu acho que ele foi. O que eu gostei nessa cena foi dele não mostrar surpresa. Portanto, aquilo havia ali um certo desígnio já. Por isso é que eu acho que a situação não passou despercebida, mas havia um propósito em acontecer como aconteceu e eu acho que o Ford não era estranho àquilo que podia vir a acontecer, como nunca foi em situação nenhuma e que deixou aquilo desenrolar porque ele percebeu ok, isto vai ter importância a longo prazo, portanto vamos deixá-lo quietinho, rezar para que ele não dê estrilho para não o atualizarem e perdermos aqui tudo. Vamos deixá-lo low profile, ele que se mantenha quietinho. Mantém-te no teu rumo, que estás a fazer bem as Exatamente. Coisas. Exatamente, eu acho que foi um bocado isso. E pronto, olha, não sei. E depois temos o William a ser... William a ser resgatado com a filha, yeah. pronto. Mas acho que isso é uma cena para se ver no próximo episódio. Mas aqui ainda temos um outro ponto para falar, muito importante. Que é o Akichita. Até brilham. Sim, o Akichita. Estava a contar a história, não é? Ah, sim. E estava a contar a história à filha da Maeve. Mas não era a filha. Mas não era a filha. Essa, essa parte foi muito gira. Foi tão fixe. Foi. Tão fixe. Mas eu, antes disso, o que eu gostei de ver também foi a carga emocional do Lee a falar com a, sim, com sim, a Maeve. Sim, sim, sim. Em que eu senti ali que houve um pequeno twist na plotline dele, em que ele parece quase que... Não é o estar apaixonado, mas que já não é completamente indiferente aos robôs. Sim. Que ele parece estar ali, epá, pera lá, isto são robôs, mas... Acho que isso foi construindo e a relação especial que ele tem com a Maeve desde o início sim. desta temporada. Mas começou por ser uma relação de interesse, não é? Sim, e eu interesse acho que agora, mútuo, sim. Eu acho que agora já não, pelo menos do lado dele, já não é em terceira. Ele quase tem ali uma admiração genuína pela Maeve. E ela também, alguma admiração. Ela tem admiração. Um soft spot pelo otário que ele é, porque ela também gosta do Rodrigo Santoro, sim. portanto, já percebemos que há ali um tipo. É um equilíbrio também de... Tens um otário mesquinho e que gosta de armas e tens um otário que é o Lee. Sim, mas o momento em que eles dizem... Ah, ela, em que a Charlotte diz que ela tem estado a comunicar este tempo todo com alguém... E tipo, mostra aquele ecrã e nós percebemos nesse momento o que é que se estava a passar. Sim. Pá, é bom. Até que ponto é que a Delos não vai usar isto como arma? Se conseguirem sair dali, se conseguirem transmitir esta informação, não é? Sim. Porque que garantia é que nós temos que não foi a Maeve, por exemplo, a controlar todos os hosts e a mandá-los afogar-se? Por exemplo. Não é? Que garantia é que não temos que não pode ter sido a Delos a controlar a Maeve para controlar os hosts mas para aí, se afogarem. Mas aí destruíram a... Porque o que eu vejo aqui é corporate quer uma arma. Força, tosse à vontade. Desculpa. Não há problema. O que temos aqui é uma empresa que se apercebe de uma utilização fora do comum que lhes pode ser benéfica como arma. Sim, mas eles só conseguem usá-la como arma se a conseguirem tirar dali. E nós o que estamos a ver neste momento é a Charlotte num grande... quer dizer, ela está aflita para sair dali, mas não está a conseguir extrair a informação. A Dolores saiu com o bilhete de saída dela da ilha. A Dolores levou a única coisa que podia ser usada como arma, não é? Agora, resta saber se eles conseguem extrapolar o código que a Maeve tem... E weaponize it. Pronto, no fundo é isso. Se eles conseguirem, então acho que ela conseguiu algo melhor do que a captura de informação por parte dos hosts. Mas será que conseguem? Pois, a questão é essa. Não sei se conseguem. Vamos ter mais 2 episódios nesta temporada. Só para finalizar aquela cena, nós vamos tratar da tua filha, foi ternurenta. Nós vamos tratar da tua filha e se conseguires vem ter connosco. Sim. Senão morre bem. Die well. Die well. Sim, é pá, se quiser, pá, se morreres, olha, pronto, morre, ao menos morre bem, né? Exato. Mas foi, por isso é que eu digo que o episódio foi bonito. Eu estou a insistir nisto. Foi bonito mesmo, com um B maiúsculo, no verdadeiro sentido da palavra. Foi fofo. Não, não foi fofo. Heartwarming? E foi bonito. Em português a palavra é bonito. Okay. Não foi giro, não foi... Ah, oh, beautiful. Foi... É, é beautiful. Uh-huh. É exatamente isso. É um bonito no verdadeiro sentido da palavra, porque explora muita coisa e está muito bem feito. E apesar de conter alguma violência, que também a tem, não é? Mas é visto quase com um olhar inocente. O Akichita parece quase que tem um olhar inocente, um olhar de criança. O que fica muito bem, tendo em conta que ele está a falar com uma criança, apesar de as informações estarem aí para a Maeve, não é? Mas é uma abordagem quase ingênua a tudo aquilo que se está a passar, e fez um episódio muito bonito e com... Quer dizer, atou as pontas que eram precisas estar até agora, pronto. E deixou aqui umas portas abertas, pronto. A questão de se conseguem transformar a Maeve numa arma, se conseguem tirar aquilo dali. Who knows? Vamos ver, temos mais dois episódios nesta temporada de Westworld para acompanhar e mais dois episódios nas vozes da Dolores. O que eu vos posso dizer neste momento é, se estão a pensar ir a algum lado no dia 25 de junho. Junho. Sim, mês 6, este mês, daqui a duas semanas, mais ou menos, dependendo do dia. Não vão. Se estiverem em Lisboa. Se não estiverem em Lisboa, venham cá. Isso. É o dia do terceiro jogo de Portugal no Mundial. Irão Portugal às 7 da tarde. Todos os caminhos vão dar a Lisboa. Sim. Nós estamos a pensar, ainda não está nada fechado, certo, garantido. No entanto, podemos... Eu quero... Ter novidades em breve. Podemos ter novidades em breve. Estejam atentos à página do Facebook das Vozes da Dolores para isso. Apenas vos digo é... poderão ter de guardar essa noite depois do jogo. Ok. Para quê? Não sei. Mas podem ter de guardar essa noite. Para ficarem a saber, têm que acompanhar acompanhe, a página. Acompanhem a nossa página, acompanhem também o podcast. Vamos pôr novidades certamente aqui no feed quando tivermos as coisas fechadas. Podem subscrever o podcast no iTunes, na Mixcloud e no YouTube, em vídeo, porque, you know, dá jeito. Nós somos bué gatos. Sim. Sério, bué gatos? Bué gatos. Tá bem. You gotta blend it with the kids, man. Medo. Tu estás-me a querer transformar num youtuber que... Enfim. Melhor não vamos falar dessa gente. Já vos disse, façam like na página do Facebook, facebook.com/asvozesdadolores. Na próxima semana vamos ter momentos de arrancar os cabelos e eu bem preciso de ir cortar o cabelo. Vou ver se trato disso. Mas já vi a promo e tá. Já vimos a promo e tá... Epá, sim, tá fixe. Há ali cenas fixe. Há ali cenas fixe. Estão a ver aquele quadro do Mundos? Sim. É isso. É o grito. Pronto, por hoje é tudo. Acho que não há mais nada para dizer. Não. Nope. Chicago foi fixe? Foi bem fixe. Pronto. É isto. Foi mais um episódio das Vozes da Dolores. Até para a semana.